Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar com Ricardo Mariano. Sempre a esta hora, uma sessão de audio-hipnose chamada Em Transe, aqui na Radar. E hoje começamos com uma banda que este ano já nos ofereceu o segundo disco de originais, Vila Soledad. Os Sensible Soccer são agora um trio constituído por Filipe Azevedo, Hugo Gomes e Manuel Justo. Vêm do Norte e recordamos no início desta sessão a música de Hate, o primeiro disco de originais em formato LP de 8 e no início do Em Transe, Lima. Thank you. Lima a abrir o Em Transe de hoje, logo a seguir Olafur Arnalds, o islandês que curou a última compilação de Late Night Tales, ofereceu alguns temas, um deles chama-se RGB e escolheu também faixas de nomes como Fortet, James Blake, Odessa, Corey Less, entre outros. Seguimos depois para Rival Consoles, que também inclui esta compilação do projeto do londrino Ryan Lee West e do disco Howl, ouvimos Pre, e seguimos com o compositor Benjamin Wynn nas coisas da música Deru, remisturas para a edição de 2013 1979, por aqui Black Bitch Tape Version Remix. Thank you. altura de dobrarmos a primeira meia hora do Em Transe, depois de Deru, a italiana, que a experimenta na música eletrónica. Vem de Roma, chama-se Elisa Lu, de Un Giorno Sospenso Noi. Para continuarmos com Kenneth James Gibson, estreia-se na música ambiente, ele que já editou sob muitos alter eggs e já fez muitos discos de outros géneros. De Kenneth James Gibson e do disco The Evening Falls, Lateral Decomposition. Thank you. Lateral Decomposition por Kenneth James Gibson, depois as guitarras hipnóticas de Kyle Bobby Dunn, o canadiano que nos ofereceu And the Day is Done and I Can Hardly Think of You, vem de Infinite Sadness, mais um conterrâneo, Loshill Scott Morgan, que nos intervalos da sua música em nome próprio vai sendo baterista de nomes como Destroyer, Loshill com Sea Island e Angel of List, e seguimos com Death Center, a dupla constituída por Eric Skodvin e Otto Totland, noruegueses, entraram na compilação de homenagem a Harold Budd, Lost in the Humming Hair, por lá, Plateau. Thank you.

Altura de fecharmos o Em Transe de hoje. Já sabem, é um programa que se encontra também em formato podcast em radiotranse.blogspot.com ou na loja do iTunes. Existimos também na internet, procurem-nos. Despedimos-nos com Aphex Twin, o sexto para Richard D. James, chama-se Syro. Últimos sons para Aisatsana. Boa noite, até à próxima. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar.